Minha área pode acreditar. Saudosa maloca, maloca querida, ding-ding dong, nós passemos, puxas feliz de nossas vidas. Cada bairro uma história pra se contar. Cadê meu povo? Olha nós aqui de novo, pra representar a fé do mais louco. Com o bom e velho proceder malandreado. Firmeza, meu trota! Pela ordem, aquele abraço. Aí, doutor, mais respeito com essa gente que no lugar da gravata prefere ser decente. Ciente dos problemas, da croco do sistema. Ação de contra-ataque, abracadabra em cena. Olha a hora, senhora, segunda brava. Acorda quem cochila, quem tava na gandaia. Quem é do sereno e vive na neblina, na brisa. Sem o dia não há boemia, só nascente, busa lotada. Olha a mão na carteira. Do mais sossegado, serão duas horas até o destino. Tem quem chega, tem quem dá perdido. Vive de trambique e dos próprios erros. Camelô do humor, sempre cabreiro. Por todos e todos por A união faz a raça no conceito da rapa. Que não abraça a ideia de político. Aqui patifaria cabe em homicídio. Pô, mano, quem cagou é dó. Disco o 90 se condenou. Hispano quebrou o sigilo da quebra. Já tá ciente, não anda mais com a gente. 12 por 12 horas, o corre é constante. Cada um faz o que sabe, sem fujar o flagrante. Se o dinheiro é suado, é bem suado. Quem tira dos pobres é maldiçoado. Dignidade aqui tem morada. Coragem, atitude, brilho na cara. Responsa, amor pelo time do coração. Final de campeonato no país do futebol. Emoção, esperança, movida pela fé. É na garra, é na raça que a maloca tá de pé. É, eu não te deixo, não te troco, jamais te vendi. Com os velhos aprendi a te dar valor. A quem chore ao ver você sorrir. Cada bairro uma história pra se contar. Minha área pode acreditar. Com licenças minhas. Considerações da favela e a Coab. Satisfação em poder expressar. Salve, salve comunidade. Saudoso povo, saudosa mãe, gente querida. Agradecido pelos dias felizes de minha vida. Onde escrevi a minha história, meu itinerário biográfico. Pela justiça. Eu sou revolucionário. Ó periferia amada, idolatrada. Que força estranha que fortifica minha autoestima diária. Me emocionei ao te ver sorrir. Também sofri ao te ver chorar. Mas na caminhada aprendi a respeitar sua dor e respeitar teu silêncio. Adormecer e despertar em teu berço. Hospedeiro. São quase 20 anos de convivência do fracasso. Ao esplendor entra a ignorância e a consciência. Terra dourada que sonha com a igualdade. Tráfico de ideias. Conto do crime. Ressurreição. Obra de arte. São compromissos que resgatam as razões pra viver. Eu posso ser eu, você. Acredita em mim e em você. Eu sei que somos desacreditados pelo burguês que humilha o carente e o pobre. Corre, boy, que é minha vez. Que se dane seu dinheiro, sua posição social. Aqui é o gueto que chacoalha seu emocional. De onde eu venho, a riqueza é a humildade. Valorize princípios da solidariedade. A favela tem beco que nasce em teu solo. Não goste, é na depressão, chora em teu colo. Mas o sonho de consumo dele é Boa Vista ou Ribeirânia. Te esquece, te despreze, na TV te envergonha. De baby look, taça de linho, mocassim no pé, de brinco, tá se achando zero. Gatão, de cabelo alisado e tingido. Olha o galã, clone do Jorge Lafol. Rebola por dinheiro estilo o cuzão do Tigrão. Nem Bloom, nem me envolvo nessas fitas. Não pago pau pra moda, nem pra bochecho de marica. Minha jornada, minha missão é conscientização, pra que não haja destruição nem podridão entre os irmãos. É cena, é o interior, é a cena. Aí, louco, Ribeirão Preto, do comercial ao Botafogo. Somos periferia, favela consciente. Abracadabra nato hoje e sempre. Saudosa mãe, gente querida. Olhe por teus filhos. Atrás sai das grades, o perre é de mil giros. A teus pés estás arrependido, sente saudades do teu carinho soberano, do teu ar de liberdade. O tempo é o tempo, existe um tempo exato, e Bugueto, pra dizer o quanto somos grátis. Nós cantemos assim, sou seu súdito aprendiz. Minha área pode acreditar. Cada bairro uma história pra se contar. E aí, e aí? Minha área pode acreditar. Cada bairro uma história pra se contar.